Controle Salvador, gol 18, Dona 7, decolou. Dona 7, subir mantenha 360, saída da El. 360 da El, gol 18, Dona 7. 3399, passa 160, chama centro em 1251, não tem no 3325. Controle. Doutor 3399, senhor. Chamar Recife em 1251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado. passar nível 140, chame o centro na frequência 1251, não tem no 3325. 251-3325, compreende? Afirmo.